Rio, 9642 para o táxi, com 03 a bordo, 3h30 de outubro, e alternando Galeão. Chame no ponto de espera, pronto, 1016 ajuste. 1006, chamada pronto, ponto de espera, Rio. 20. 286, tá? 3520. 286. Vitor Bravo Mike, final 2 milhas e meia, 1-7. Autorizado o pouso, Bravo Mike, 140 com meia dúzia. Autorizado, Vitor Bravo Mike. Salvador, tá 3520, tá passando no Serra Vitor 372, estabilizado, marcha travada. 3520, continua a aproximação, o vento é 150 com meia dúzia, tá 3520. 150 com meia dúzia, aguardando autorização para o pouso 3520. Tá 3520, autorizado o pouso, 150 meia dúzia. 150 com meia dúzia, eficiente do tráfego, pegou na final a pista auxiliar, tá? 3520. Na 31978, chame agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12625 45, 3178, tá bom, boa noite. Boa. Espera da 10, pronto, Rio 9642. O Rio 9642, após o tráfego que pousa, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém, na 10, Rio 9642. Vitor Bravo Mike, informa o livrar da pista, seu solo foi o 5-1. Para o livrado, Vitor Bravo Mike. É 3520, no solo 52, Alfa e Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 3520. E o 9642, pista livre, 140, meia dúzia, autorizado a decolar. Livre decolar na 10, Rio 9642. E LS em grau. 2000 com 1016, com amarelo localizador, sem glide, 1606. noite. Rio 964, decola. Gente, Rio 964. Salvador, muito boa noite. Ao Rio 9642, decola passando 1700 pés na sua escuta. Contato radar. Rio 9642, saída Gole, Sandel 300. Gente, livre para a sessão para o 300. Rio 9642. Controle Salvador, é o Papatango Whisky Foxtrot Lima. Papatango Whisky Foxtrot Lima, identifique chegada a mar, informe para a descida, 61 milhas sudoeste vigilância. Whisky Foxtrot Lima. Estabilizado no localizador, gol no 606, tem a pista vista. Completa final, torre 118-620, gol no 606. 286, gol no 606. Salvador, gol no 606. Boa noite, sacrificado localizador. Tem a pista vista. Gol no 606, o vento é 150 com 612, autorizado o pouso, pista 10. Ele pousa pista 10, gol no 606. E o 9642, chame agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. Recife agora 1288, alterna 3325 e o 9642. Controle Salvador, o Papa Tango em Sport Trot Lima, ciente da informação alfa para iniciar a descida. Desce até o 50, isso que Fox Lima. 050, em Sport Trot Lima. Salvador Approach, boa noite, this is Argentina 1910. Approaching to Flat Urban 150. Argentina 1910, descend level 100. Down to flight level 100, Argentina 1910. Meia 0602, direita Alfa e Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, 1606. Argentina 1910, radar vector 4 space, turn left, heading 040. turn left heading 040, Argentina 1910. Control de Salvador, o Papa Romeo, Romeo Fox Bravo. Papa Romeo, Romeo Fox Bravo, controle Salvador, prossiga. Tá 33 milhas de Arban, vou conseguir mais contato com o centro Recife. Tá em descida agora, cruzando 160. Gente, Papa Romeo, Romeo Fox Bravo. Vou agora na proa de Itape e desça até o nível 080, Romeo Fox Bravo. Confirme a proa de Itape? Correto. Controle, seria VATAP para o Roberto Fox Bravo? Então seria ITAP. Agora sobre Vitor, curva à direita para o 100. ITAP seria um fixo para a chegada Mari, ok? Direita 100, Roberto Fox Bravo. Correto. Argentina 1910, descend level 040. Ok, Argentina 1910, descend to 050, Argentina 1910. Correct, your level 040. Okay, 040, Argentina 1910. Andrew Salvador, go station of class. Salvador, go station of class. Controle Salvador, gol 1714. Gol 1714, acione identificação, chegada a mão, desce até o 060. Para o 060, gol 1714. Channel 910, turn right heading 065. Turn right heading 065, Argentina 1910. Engine 1910, descend 2,000 feet, QNH 1015, and right heading 075 to intercept localized course. Okay, down to 2,000 feet, 1015, and turn right 070 until localized course. Argentina 1910. Fox Lima, descida autorizada até 3 mil pés. 3 mil pés, Fox Lima. Whisky Fox Lima para sequenciamento, mantém agora presente pro limitado pelo localizador. Ciente, Fox Lima. Controle Salvador, muito boa noite, Abjet 6701, cruzando 240 para 150, sente da Alfa. Boa noite, Abjet 6701, identifique chegada Mari, desce até o 060, reduz agora para 2509. Mari 060, para 250 nós, o AB 6701. Seu Fox Bravo, autorizado a descer até os 50. 50 pro Bravo. Salvador, tá 3520. 520, Aracaju, confirma nível? 150. Constante. Voo 7-1-4 é autorizado até o 40. Até o 40, 7-1-4. Rapaz, Romeu, Fox Bravo, esquerda agora, proa 055, limite ao curso do localizador. Esquerda 055, limite ao curso do localizador, Romeu Fox Bravo. Que Fox Lima mantém esta proa e irá ultrapassar o localizador. Vai voar só por mais umas 3 milhas. Gente, mais 3 milhas do Fox Lima. Gol no 7-1-4, reduz agora para 2009. Iniciando a redução, gol no 7-1-4. Tá, 3520, cópia. Cópia. Autorizado 150, Aracaju. Golf 677, decola da pista 10, esquerda, pro Aracaju. 119.8, 5567. Direita pro 140. 140, Fox Lima. Controle Salvador, boa noite, TAM 3170. Boa noite, TAM 3170, identifique chegada Mari, desce até o 70. 70, chegada Mari, TAM 3170. 1910, establish localizer runway 10. We have runway inside. Argentina 1910, clear to land. The wind is 130 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910, obrigado. Uno 714, desça para 3000 e reduza para 1709. Descendo para 3000, não tem condições de reduzir no momento, está muito alto. Confirme. Deseja que faça alta, alguma coisa para afastamento? Não, curva esquerda então na proa 90, ou no 714. Gente, proa 90, 714. Proa 90, o senhor está autorizado até 2000, gol no 714. 1015 agora o altímetro. Proa 90. Whisky Fox Lima para 2000 pés, 1015 o altímetro. 2000 pés, 1015 o altímetro, Fox Lima. Estabilizado, localizador, Whisky Fox Lima. E Whisky Fox Lima, complete final ILS, torre 1 no 86. Torre 1 no 86. 1714, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Curva à direita, vou ir na proa 170, limite ao localizador. 170, limite ao localizador, gol 714. Solicita a final do RNAV, mesma aproximação. Aguarde instruções para circular o Fox Lima, só mais um instante. Aguardará o Fox Lima. Romeu, Romeu, Fox Bravo. Redução 1970 nós. Precisado descida até 3000 pés, ajuste 1015. Reduzindo para 170.015, o Romeu, Fox Bravo, desceu para 3000. Afirmativo. Está pro autorizado interceptar o curso do localizador Romeu Fox Bravo. Paciente Bravo.